Meu uniforme de guerra já tá bem engomado. Não o vesti porque onde eu moro é meio embaçado. Tô preparado, engraçado, saí mal-humorado. É complicado o que eu faço, mas trabalho é trabalho. Quando o pirralho era vidrado nos filmes da TV e já sabia o que ia ser quando crescer. Pra você ver que na vida muitas vezes cê se ilude. Esvaíram meus sonhos, nasceu meu lado rude. Paz e saúde, a gente anseia pra toda a família. O que fazer quando cê tá no trem, ele descarrilha? Minha filha não merece o que o meu trampo oferece. Respeito na comunidade, esquece. Estresse esse ofício em que se envolvem vidas, ainda mais quando é por nós que elas são subtraídas. Abatidas às vezes como animais num matadouro, pro nosso veneno não foi encontrado soro. Explodo de ódio, quero largar essa neura, mas tô sabendo é problema mesmo que eu não queira. Sem eira nem beira, sem arrependimento. Toda a maldade que aprendi foi no meu treinamento. Bom, nosso filme foi executado, que o laudo prova, né? Não foi como eles falam, troca de tiro. Não teve troca de tiro, não teve. Não teve. Se eles entram na favela, eles querem dinheiro, meu filho. Eles querem pegar dinheiro. Toda a maldade que aprendi foi no meu treinamento. Remorso momentâneo, depois eu nem esquento. Isento de punição, hoje eu tô facinho. Pra quebrar um ou dois, e eu não tô nem aí. A culpa não é minha, te falo com firmeza. Com franqueza, certeza, essa é a minha fraqueza. E a vergonha e tristeza que é pra minha mulher ser tirada onde eu moro. Olha lá, olha lá. Putinha do Gambé. Não é culpa minha, repito, por ser a minoria. No bairro evito atrito, conflito, confusão, evito mito. Eu não, já basta ter o rótulo de PM cuzão. De supetão me recordei da cena de um bote, tipo 4 da madruga. O carro era um escort, tinha um pacote de droga dentro do porta-malas. E aquela velha pressão, de onde veio, fala? Abalo o alicerce quem tem a mente fraca, ainda mais se tiver na mira de uma matraca. O tenente ordenou, dá um jeito nesse cara. O flagrante já é nosso, manda ele logo pra vala. Nem pensei, viajei, atirei e matei. Não sei se já te disse, não é culpa minha, falei. Mas quem sou eu ou você pra dirigir o julgamento? Toda a maldade que aprendi foi no meu treinamento. Eles pedindo pra não morrer, que não era bandido, que não era bandido. E eles, infelizmente, eles falavam pros meninos que não queria morrer como homem ou como cachorro. Por quê? Não deixaram nem os garotos. Como é possível derramar tanto sangue inocente? Lembrei de um fato indecente na Baixada Fluminense. 29 mortos de uma só vez. 8 a mais que a chacina de vigar em 93. Essa profissão tem um lema difícil de entender. 200 anos dizem servir e proteger, só que me ensinam justamente o contrário. Carta branca é dada ao comportamento arbitrário. Às vezes penso se posso mudar a fama, mas sou um entre mil e a vontade desencana. De vez em quando percebo que a consciência omite o abuso de poder que o sistema permite. É um incentivo pra gente, nossa impunidade estimula a ação de mais atos covardes. Passou da hora a mudança na formação de policiais. O lado que tinha que ser do bem, da paz. Eu acredito que um dia chegue esse momento. Tirar o peso das costas, esse fardo imenso. Vou te falar que eu nunca tive instinto violento. Toda a maldade que aprendi foi no meu treinamento. Pode. Sei lá, não sei. falar que eu queria. Eu quero justiça, eu quero saber por que que eles mataram as crianças dessa maneira. Por que, Deus? Nós tivemos o que chamamos de autos de resistência, na faixa de mais de 500 civis mortos pela polícia, né? No ano de 2001. No ano de 2003, foi para 1.194 pessoas civis mortas pela polícia. Em dois anos, 2001 e 2003, o número de civis mortos pela polícia dobrou.